que no carro você bota a mão e vai logo ficando de quatro. E no carro você bota a mão e vai logo ficando de quatro. Bota a mão no carro e fica de quatro. Bota a mão no carro e fica de quatro. Bota a mão no carro e fica de quatro. Bota a mão no carro e fica de quatro. Vai, vai, vai. Bota a mão. Bota a mão no carro, bota a mão, bota a mão, bota a mão, e pina a bunda, mulher, vai, vai, bota a mão no carro, vai, canecão, canecão, estourado. Você bota a mão e vai logo ficando. E no carro Gasparzinho você bota a mão, e no carro você bota a mão e vai logo ficando de quatro. E no carro você bota a mão e vai logo ficando de quatro. Bota a mão no carro e fica de quatro. Bota a mão no carro e fica de quatro. Bota a mão no carro e fica de quatro. Bota a mão no carro. Laércio do Paredão Sub-Zero. Respeita esse moleque, legal. É meu brother, meu brother. Laércio do Paredão Sub-Zero. Vai! Bota a mão. Bota a mão no carro. Vai, e pina a bunda, mulher. Bota a mão. RW Joias, alô, Rússia. Bota a mão. Joga pra cima que eu já fui, negão. Stronda. Life Music. Luiz Legal. Teresina e Potts, alô João ABCTs. Rafael Gravações do Mercado Pago. André CDs. O Morão de Ibicoara.